A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Mais uma emissão da sua caixinha mágica, a Jukebox, que está diariamente aqui na sua rádio antena web.info para lhe trazer a música dos anos 80, 70 e 90. Porque não gostamos de dizer tudo assim por ordem crescente, não é? É escusado. Bom, hoje vamos começar com Gabriela Schaff, em português, claro, com Um Homem Muito Brasa. Isto vem lá no principiozinho dos anos 80, estávamos em 1980 precisamente. Um ano depois, os Duran Duran arrasavam com Girls on Film e na nossa Jukebox Love hoje temos Ballerina Girl de Lionel Richie. São assim os fabulosos êxitos da sua Jukebox. What? Jukebox. Três canções que ficam para trás na nossa emissão da Jukebox: Ballerina Girl de Lionel Richie, Duran Duran com Girls on Film, e iniciamos em português, como já tem sido hábito desde algumas emissões a esta parte, com Gabriela Schaff, Um Homem Muito Brasa. Muita música para ouvir e recordar na sua Jukebox. Não perca a nossa próxima emissão. Nós gostamos de estar por aqui. Jukebox.